para 2.000 pés sem restrições, ajuste na 097, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 190, reposto estabilizado. 2.000 pés, 1.097, autorizado X-Ray da 1.0, estabilizado. Torre, bom dia, azul 2770, ponto espera da 1-0, pronto. 2770, alinhar e manter pistão na 0. Alinha e mantém 1-0, 2770. Senhora Janef, faz sala 27, libera a direita, sala 1, 2-1, decimal 9. 2-9, gol 1-0-9-4. As 2770, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1-8-0 graus e no 2-9. Decolagem 1-0-2-7-7-0. Papá Romeu Alfa Índia, bom dia. Contato radar 60 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Mantém o nível de voo no 30 na proa do VOR. Eu direto. Mantém inicialmente a proa do VOR. Papá Romeu Alfa Índia. Obrigado, senhor. Força Aérea 2733, 11 milhas norte do VOR de Salvador, reassuma a navegação na proa do Serra Vitor 367. Azul 2770, decolou 129, controle de Salvador, 120.8. 120.8, uma boa tarde, Azul 2770. Boa tarde, estamos falando de 120.8. 120.8, confere? 1208. 120.8, boa tarde, Azul 2770. Bom dia, controle Salvador, Azul 2770, decolado, Coral 1 no Bravo, passando 1.200 pés. Azul 2770, contato radar na decolagem, via saída Coral 1 no Bravo, submantém nível de voo 1.60. Via Coral 1 no Bravo, submantém nível 1.60, Azul 2770. Passaria 2733, 5 condições de voo na Pro do Serra Vitor 366. Avendo, 2733. Gente, desça para 2.500 pés, ajuste no 097, autorizado o final do procedimento RNAV da pista 10, reposto passando para a vista 366. Gente, vai repostar passando para a vista 366, descendo para 2.500, com 17733. Sub inicialmente até nível de voo 1-2-0. sobe, mantém nível 120, azul 2770. Recepção localizador no 0-42-4207. Azul 4207, complete o nosso procedimento, chame seu Salvador, frequência 1118, decimal 95. Completa 1118, 95, 4207, bom dia. Sim. Oi, Rede Salvador, bom dia, Azul 4207, recepção localizador e LS acionando 0 visual. Azul 4207, sem aproximação, lugar de pista livre. 7, 4207. Salvador, bom dia, Portão Lima, Lima, Quilo Zulu, bom dia. Acione código transponder 0116. Papatango Lima, Quilo Zulu, mantenha-se em condições visuais, reposto para descida, para ingresso no corredor Caixa Prévio. Ajuste no 097. Passando no 097, para o lado da Saruta, para o Caixa Prévio. Gente, Papatango Lima, Quilo Zulu, desça para 3.500 pés. Com 20 pés, comprando o corredor Caixa Prévio, no Zulu. 190-04-2-07. 1230, decolou 38, controle de Salvador, 1208. 208, 230. 1635. 251-2235, vai chamar o 63 de novo. 1.600 pés na boca. 1-2-3-0, prossiga conforme autorizado, cheque seu transponder. Positivo, conforme autorizado, 5-1-2-6-0-2-3-0. Plano 230, via saída Fuca, submantenha nível de voo 370, aguarde contato radar. 370, aguardando, 230. Controle azul 2770 à direita, proa 235 para evitar formação por 10 milhas. 235, ciente, livre de desvio. Autorizado, azul 2770. Gol no 230, contato radar, passa 2.400 pés. Confirmo, 230. 2733, confirme, irá fazer novo procedimento em nave? Mais um ILS após o toque emitido, 2733, pode informar a condição da pista? Seguinte, Força Aérea 2733, informo operação visual sem chuva. Ciente, 2733. Azul 407, Sola 35, libera direito no 19. Está liberando 19, as horas 2. Ouvindo as condições da pista, molhada? As laterais, sim. As laterais molhada e no centro está sim. Gente, obrigada. Informa as aeronaves no escuro de controle de Salvador, teto 1.700 pés, visibilidade 6.000 metros sem chuva. Ciente azul 2770. Azul 2770, informa o tráfego 11 horas, 24 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo no 30, Papa Alfa 46. suficiente, procura o tráfego, S2770. Papapá, Romeu, Alfa Índia, tráfego 11 horas, 22 milhas, rumo sudoeste, subindo restrito a nível de voo 120, Alfa 372. São 3740, autorizado a descer até o nível de voo 080. Está descendo para 160 na chegada bom. São 4777, via chegada bom, desça para o nível de voo 090, ajuste na 097. 090 na 097, até 4777. Altera 2733, estabilizado? Estabilizado, visual. Está ensinando o procedimento, chame então em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 2733. Salvador, 2733, estabilizado no procedimento RNAV, avisar com o campo. Gente, pouso ou arremetida no ar? Vai tocar e arremeter e após fazer outro procedimento, agora ILS X-Ray, para 120. Copiou tudo? Copiei, continua a aproximação. Gente, 33. O que eu falo, Wolf? Livre táxi, chame para ingresso. Voando Coral, Azul 2770, passando o nível 090. Azul 2770, ciente, na proa de Coral, subindo até o nível de voo 120. Sobe, mantém nível 120, Azul 2770. Roberto, ainda pequeno desvio à esquerda, proa 030 de Itaú. 030 por quantas milhas? 5 milhas, Carlos. Gente, reporte na proa do VOR de Salvador. Papá Romeu, Romeu Alfa Índia. Botará até o próximo que quer, obrigado. 733, torre. Ok, autorizado o toque arremetido, para 2733. Autorizado descer até o nível de voo 060. 060, 360. No 230, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, gol. Oscar, vamos para a Golf, autorizando a Lério manter a pistola zero. No 7, confirmo. A Lério manter a pistola no 7. Opa. 3740, podia voador para evitar a formação em taxa? No 3740, autorizado direto Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 097. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista no 0, responsabilizado. Duna 2000, autorizado ILS, responsabilizado. Obrigado, 3740. Azul 2770, tráfego superado, submantém a nível de voo 120. 160, correção. 770. 777, autorizado descer até o nível de voo 050. Sobremodulado. 4777, autorizado descer para o nível de voo 050. 050, tá, 4777. 37.0, vai precisar de 500 dias direito para estar a formação para o 070, depois volta voadora. Tente livre desvio, SAM 3740. Obrigado. Controle azul 2770, passa nível 115 para 120. Azul 2770, suba e mantenha nível de voo 160. Sobe e mantenha nível 160, azul 2770. Retornando a proa de Salvador. Cliente, papapá, Romeu, Alfa Índia. Para a início de descida, também de forma aberta. Confirme, papapá, Romeu, Alfa Índia. Se for início de descida. Papapá, Romeu, Alfa Índia, confirme. Irá prosseguir para Aracaju? Negativo. Solicitando descer inicialmente de tal momento. Sim, desça para o nível de voo 090, ajuste na 090. Ajustado na 090, sim. Autorizado descer para o nível de voo 090, papapá, Romeu, Alfa Índia. Tá, sim. 090, Lima, Aquilo, Zulu, desça para o 9500 pés, reposte através de Paripe. Por que está atrasado, Cabo? 30, Zulu. 2733 na reta de decolagem subindo para 2000. Para 2733, ciente, suba para 2000 pés, aguarde vetorações para o procedimento ILS X-Way da pista 90. Ciente, subindo, aguardando 2733. Controle, Papatango Vitor Charlie Hotel com a ótica no ideal de destino. Papatango Vitor Charlie Hotel, contato radar, 57 milhas noroeste do VS Salvador. Não há tráfego conhecimento controle no setor, tem descido a critério até 40 milhas do BR Salvador. Gente, evita a seleção. Era 2733, curve à esquerda na proa 095 por 10 milhas. Esquerda 095 por 10 milhas, 2733. Controle Salvador, Oscar Papagolf. Papatango Oscar Papagolf, contato radar na decolagem, via saída Arbo Uno, sub mantenha nível de voo 080. Via Arbo Uno para o nível 080, gol. Tango Lima, Aquilo Zulu, tem condições de voar na proa 090? 090, Lima, Aquilo Zulu. Tango 3740, informa o tráfego 9 horas, 8 milhas, mantendo os corredores visuais de Salvador, passa 2.700 pés para 9.500 pés, um Charlie 402. Gente, Alfa de Ferro, está com prodidona agora para acertar. Alfa Tango Lima, Aquilo Zulu, tráfego 3 horas, 7.6 milhas, mantendo 2.000 pés, Airbus 320. Ativo, tá agora com a voando para 090, passando para 1.500 pés vindo aqui do Zulu. Sente. A 4777, desça para 4.000 pés, ajuste na 097. 4.000 na 0 1 7, tá 4777. Apatango Oscar Papagolfo, confirma para o ideal para o destino. 281. Gente, mantém ainda o perfil de saída. Vai manter o perfil da saída. Você gosta de apagou, tem condições de voar direto ao Argo? Pro de Argo, direto. Apatango Lima, Aquilo, Zulu, ingresse no corredor Interlagos, descendo para o 1.500 pés. Estou no carro do 1.500 pés, estou por onde está lá, vem para o Zulu. controle, Otan 4777, pequeno desvio à direita, prova 240 por 15 milhas. Livre desvio, Otan 4777. 7. Apatão Bosca, Papa Golf, devido a tráfego em aproximação para pouso na 110, complete curva à esquerda na proa 245, mantenha essa proa por 5 milhas. Após a sua navegação na proa de Argo. Esquerda 245 por 5 milhas. TAM 3740, informa o tráfego adicional, 2 horas 41 milhas a 1.700 pés, cumprindo o perfil da saída Arbo 1. TAM 3740, está estabilizado. TAM, complete o nome do procedimento, TAM Salvador, frequência 118, decimal 95. TAM 4777, após desvios, autorizado direto pelo. Após desvios pelo TAM 4777. Canal 1048-47, controle Salvador 2078. 208, 16, 4 irmão. Canal 48, decolou 1300, APUCA. Bruno 648, contato radar na decolagem, via saída APUCA, sub e mantenha nível de voo 350. 350 de APUCA, 648. Tango Lima, Kilo Zulu, tem condições de descer para o 1000 pés, em condições visuais? Negativo, dá para para o 1000 pés, Lima, Kilo Zulu. Sente. Tango Oscar, Papa Golf, está a 9.7 milhas. Sudoeste do VOS Salvador, reassuma a navegação na proa de Argo. Golf na proa de Argo. É com a pelo TAM 4777. 4777, autorizado direto Duna, desça para 3000 pés, ajuste na 017. Duna 3000 na 017. Força Aérea 2733, 1 ou 3 milhas, norte do VR Salvador, assuma a navegação na proa de pelo. Na proa de pelo, 273. Setembro Vitor Chávez Hotel, desça até 3.500 pés, ajuste na 097. Até 3.500, Vitor Chávez Hotel. Dona 648, voe direto Jamo. Direto Jamo 648. Dona 648, informa o tráfego 9 horas, 3.2 milhas, passando o nível de voo no 20 para o nível de voo 090, um Papa Alfa 46. 7648. Dona 648, sube inicialmente até o nível de voo 080. Prefeito 080, 648. Azul 2770, passa a posição coral, serviço radar encerrado, sube mantém nível de voo no 60, chama o controle ideal, frequência no 20, decimal 1. Controle Liel, 120, decimal 1. Bom dia, Zulu 770. Bom dia. Apatango Lima, Kilo Zulu, visual com campo? Negativo, senhorita. Teste final, correção. Para ingresso no circuito, chame torre 118, decimal 95. 95, negativo, Zulu. Apatango Lima, Kilo Zulu, visual com campo. Lima, Kilo Zulu, final, pistão na 7 autorizada. Final na 7 autorizada, Lima, Kilo Zulu. 4777, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 110, reporte estabilizado. Gente, reportamento estabilizado, tá 4777. A Patango Oscar Papa Golf, quando possível, estimado de pouso. Vou, pistão para Zona 9. Direita no 19, tá 3740. Missões. 350, 2642. Força Aérea 2733, complete curva à direita, correção, à esquerda, na proa 230, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Esquerda 230, limitado a radial 280 do VR Salvador. Azul 1, pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus, 079. Ele pouso no 7, limpa aqui o Zulu. Sara 2733, complete curva à esquerda na proa 225, permanece o limite. 225, limite permanece 2733. Vou ficar liberado da restrição, nível 30? Afirmo, sub e mantenha nível de voo 080, Papa Tangosta, Papa Gosto. Teve a prova de cima? Com a coordenação com o centro Recife. Chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2085, alternado voo 648. 4777, estabilizado. Firmão. Complete final do procedimento, chame o Salvador, frequência 118.95. Feito, vai chamar a torre, alta 4777. Direita parte 5, frequência livre de comando. Estimando o pouso 1440. 1440, sim, autorizar direto destino. Pouso, direto destino. Sou Salvador, bom dia, tá 4777. Sou 4777, continua a aproximação, foi autorizado pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 079. Gente, autorizado pouso na pistão no zero, tá 4777. 220. Esquerda 220, 33. Mantendo Vitor Charlie Hotel, tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2 mil pés, um Charlie 208. 7, não visual, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, para prosseguir na descida, tem condições de voar na proa 100 em condições visuais? Afirmativo, 100, à esquerda, Vitor Charlie Hotel. Afirmo, autorizado na proa 100, desce para o 1500 pés. Desce para o 1500, na proa 100, Vitor Charlie Hotel. 777, sola 56, libera a direita, 2129. 2129, boa. Para 2733, complete curva esquerda na proa 210. Esquerda 210, 2733. Fala, boa, meu Alfa Índia. O meu Alfa Índia, prossiga. Tente livre desvio, reporte na proa de Conde, papapá, Romeu Alfa Índia. Capitão Vitor Charlie Hotel, voo na proa do Ceasa, reporte visual com campo. Na proa do Ceasa, Vitor Charlie Hotel, papapá. Oi, Salvador 2710, ponto espera, pista 10, pronto. Azul 2710, autorizado, ingresso e decolagem, pista 10, 0 graus, 109. Ingresso e decolagem, 012710. 160, vai repassar estabilizado, 2733. Vista Charlie Hotel, sim, já é uma transferência. Aguardar. Capitão Golf Golf Serra, mantém escuta. Pulsara 2733, estabilizado? Estabilizado, 2733. Complete o sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, 2733. Papatango Vitor Charlie Hotel, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Isso, 895, Vitor Charlie Hotel, graças. Papatango Oscar Golf Serra, contato radar 60 milhas sudoeste do VOR de Salvador, foi Pomed, para interceptar a chegada Pomed 1, reporte para a descida. Na aproximação, aguarde a autorização de pouso, inicie 360, curva pela esquerda. 360 com curva pela esquerda, Vitor Charlie Hotel. Força aérea 2733, confirma a intenção? Tocar, remeter e fazer mais outros procedimentos, 2733. Procedimento LS? Pode ser. Gente. 2710, decolado ao 01, acione no transponder 0222 e chame o controle de Salvador na frequência 120, decimal 80. 0222 e 1208, por favor. PAN 3198, via chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 100, ajuste no 097. Comédio 1-1-0-0, 3-1-0. Construir Salvador, Azul 2710, da Conde, passa 1500. Azul 2710, contatada na decolagem, via Conde 1-Alfa. Submantenha nível de voo no 70. Via Conde 1-Alfa até o 070. Marcelo, 170, 2790. Observador Romeu Saíndia, está atingindo 90 para prosseguir a descida. Papapá, Romeu Alfa Índia, autorizado descer até o nível de voo 050. 0050, Romeu Alfa Índia. O papá tá muito atrás da tela visual com o cara da Vultera? Afirmativo. Tente, continue a aproximação aguardando autorização para pouso. O papá tá com o Vitor de Tchalha Tel. Tente, Tchalha Tel. São 3198, tem condições de voar na proa 060? São 3198, vetoração para a final do procedimento ILS X-Ray, curva direita na proa 060, está limitado pela radial 280 do VR, Salvador. Direita, proa 060, limitado pela 280 do Salvador, confirmando descida 100. Afirmo. 3198. Autoriza a placa remetida para o DC-36. Afirmo, Força Aérea 2736, autorizado toque e arremetida. Papatango, Vitor Charles Hotel, tráfego avistado, autorizado pouso pista 107, vento 180 graus 07 nós. Gente, ele pôs o 1-7, passou travado de Porto Alegre. Na bom, média 1-1. Confirme quem era? 1-0-1-7. Comi 17, obrigado. São 3-1-9-8, autorizado descer até o nível de voo 050. 050, 3-1-9-8. Papá Romeu Alfa Índia irá manter esse desvio por mais quantas milhas? Passando de mais 5 milhas, manter a linha do litoral de transformação. Sim, te reporte na proa de Conde. Papá Romeu Alfa Índia. Meu controle Salvador na frequência 120.80 para novas instruções. Ciente, vai chamar 1208, subindo para 2236. Zona 250, vetoração para a final do procedimento ILS X-Ray da pista 10. Curva esquerda na proa 060, está alimentado pela radial 280 do VR Salvador. Esquerda, 060, 280, Salvador limite. 250. Alça só na frequência livre. 32733, mantém o eixo de decolagem, subindo para 2.000 pés, aguarde vetoração. Subindo para 2.000, aguardando o C36. Oscar, você apaga a descida. Papatango, Oscar, Golf, Serra, desça para 4.000 pés, ajuste na 097. O drone azul 2710, desvio à direita da rota, proa 075 por 20 milhas. O 027-10, ciente, livre desvio, repasse na proa de Conde. Quem reportou foi o azul 2710. Afirma, 2710. Livre desvio, repasse na proa de Conde. Reportaremos. Papatango Oscar, Papá Golf, está a 58 milhas oeste do BOR Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação de voo e alerta, chame o Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Serviço radar encerrado, 1260, 288, informação e alerta. Pouso aéreo 2733, vetoração para procedimento ILS X-Way da pista 10. Curva esquerda na proa 360, mantenha essa proa inicialmente por 15 milhas. 360 por 15 milhas, do centro feito. Rumo 250, tráfego 3 horas, 15 milhas, rumo norte, passando nível de voo 084 para 4.000 pés, Charlie 208. Papatango Oscar, Golf de Serra, tráfego 9 horas, 15 milhas, rumo nordeste, passa nível de voo 930 para nível de voo 100. Oscar. 250, autorizado descer até o nível de voo 080. 080, 250. Centro 1198, desça para 2.000 pés, ajustão 0 no meio, autorizado o final do procedimento ILS X-Way da pista 90, reposta estabilizado. 2.000 autorizado, reposta estabilizado, 3.190. Nova Índia, passando lá por Alvicão, descontando 0.74 para o 0.54. Papapá Romeu, Alfa Índia, 65 milhas, nordeste do BR Salvador, serviço radar encerrado. Desça para nível de voo 050, chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 01, prossiga. Salvador, bom dia, voo 1162, informação Oscar, autorizado, nível 1160. Voo 1162, via chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 090, ajuste 90 no meia, redução para 2509. Via Bomed 1, até o 090, foi solicitado anteriormente na equipe, agora reduz por 150, voo 1162. Afirmo, número 4 na aproximação, gol no 162. Aguarde transferência. Vamos usar, gol. Até o meu Golf, chame o controle da presença no 20.80. Chama controle, Golf. Pode ir para o Papa Romeu até o meu Golf. Papa Romeu até o meu Golf, mantenha-se em condições visuais, né, de controle de Salvador. Reporte para sobrevoo na ilha de Itaparica. Vai manter condições visuais, que reportar na ilha de Itaparica até o meu Golf. No meio. Para o nível de voo 050. 050, 250. Para o solo. Gente, guardião 01, decolado ao Juno 1, mantém minha escuta, aguarde transferência. A sua escuta, guardião transferência, 01. De curva à esquerda na proa 270, mantenha essa proa inicialmente por 17 milhas. 270 por 17 milhas, 233. Colono 250, desça para 3 mil pés, ajustando 096. 5.016, colono 250. Passando em Salvador, eu colocou o Papa Romeu Vitor Bravo Quilo, informação Oscar. Papa Romeu Vitor Bravo Quilo, via chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 1900, redução para 2509. Bomed 1900, do Vitor Bravo Quilo. Controle, muito bom dia, o Guardião 01. Guardião 01, bom dia, prossiga. 01, com estimado de deslocamento até 80 milhas, ocorrência policial. Guardião 01, ciente. Mantenha-se em condições visuais, 500 pés na escuta controle, reporte 20 milhas na façade de Salvador. A sua escuta, condições visuais, informará 20 milhas na façade de Salvador. Então 3198, informa um helicóptero Romeu 44, próximo à Duna, 500 pés, não interfere na sua aproximação. 3198, obrigado. Duna 162, autorizado a descer para o nível de voo 050. 050, voo 162. Papá Romeu Vitor Bravo Quilo, desça para o nível de voo 060. 060, Vitor Bravo Quilo. Papá Romeu Vitor Bravo Quilo, reduza para 2509. Tá mantendo 050, descendo para 060, Vitor Bravo Quilo. Gente, tráfego que o precede na aproximação, 11 milhas, passa nível de voo no 60 para 050, com 317 graus de speed em redução. A nossa grande aqui é 351, quem que você quer que reduza mais um pouquinho, pô? Reduza para 2309, em condições? É, pode até 210. Reduza inicialmente 2309. 230, ok. Salvador Azul 2710, solicita proa do Alfa Romeo 363, siga. Ciente, aguarde coordenação com controle Aracaju, Azul 2710. Valeu, graças. Então 3198, complete final do procedimento, seu emissor de Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, bom dia, obrigado. Bom dia. Golno 250, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Sim, reportarei estabilizado, X-Ray, Golno 250. Papatango Oscar, Golf Serra, desça para 3000 pés. Para 3000 pés, liberado a Redstone. Afirmo. Em área decolada, sistema 0, vento 180 graus, 190 noite. A minha decola, vou mandar no 4. 2790, autorizado, Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, grato. 98, estabilizado. Tá 3198, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. 3198. 7.7 milhas, cono 56 de ground speed, Airbus 321. Gente, reduzindo, 250. Flow 1162, reduza para 2209. 2209, Flow 1162. Espera 2733, complete curva esquerda na proa 235, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. 235, limitado pelo VR 280 do 733. Bona 250. Bona 250, complete sinal de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, bom dia. Bom dia. Até Romeu Golf na escuta, controle Salvador. Confio em posição. Continua a aproximação aguardando pista livre, número 2 para pouso, pista no zero. Ah, sim, não machuca. Check-way, reposta estabilizada. Para 2000, via 16, repassará estabilizado. 4, decolado 18, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 208. Romeu até Romeu Golf, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, sem frequência livre para coordenação, seu regresso. Solo, aos 19, olhe para mim, sabe o controle só na frequência 121, decimal 9. 219, bom dia. 009, no 162. Tráfego avançado, autorizado pouso, pistão a zero. Vento 150, grau, zona 09. Pouso, 2 0. Isso, sobra para o quilo. 2790, 64 milhas. Nordeste, correção. Nordeste do VR Salvador, subir e manter nível de voo no 70. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Vida 170, chama Aracaju, 1203. Azul 2733, complete curva à esquerda, na proa 165, permanece no limite. Conferra 2733. Na escuta. Complete curva à esquerda, na proa 165, permanece o limite. Esquerda 65, 2733, permanece o limite. Proa 1162, declaração para o sequenciamento, curva esquerda na proa 010, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Desça até 4 mil pés. Esquerda 010, limite 280 do VOR, essa 4000, voo 162. Até o meu voo, prossiga. O meu voo eficiente, mantenha-se em condições visuais, aguarde transferência para a torre. Serra, interceptou o localizador. Papa Tango, Oscar Golf Serra, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, tem um bom serviço. Aumente. Espera 2733 para o curso localizador, curva esquerda na proa 140, reposta estabilizada. 140, vai reposta estabilizada 2733. Papa Romeu Vitor Bravo Kilo, autorizado descer até o nível de voo 050. 50, Vitor Bravo Kilo. Guardião 01, 20 milhas nordeste do VOS Salvador, mantém-se em condições visuais, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, sem frequência livre para a coordenação. Aquilo, senhora. Caso seja o número 1 para a 17, aceita cancelamento e pouso na 17. Gente, o Batamar está com a reposta para cancelamento das regras de voo. No momento. Ouvindo, já avisou com o campo? Com a 1735? Negativo. Abatão Marcelo Observa, voo instrumento cancelado agora ao 1422. Curva esquerda com autorizado uma base curta para 1-0, aguarde autorização para pouso. Fornecendo uma base curta para 1-7, aguardando autorização. Observa. Oscar, Observa, após o pouso, prossegue para qual parte? Pai César. Só reduzir para 1809, gol no 1962. Estimativo, reduzindo 180. Reduzir para 160, bom, 1962. Beijo. Papa Romeo, Vitor Bravo Kilo, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 090, está limitado pela radial 280 do VR Salvador. Aqui esquerda 090, limite 280, o Vitor Bravo Kilo. Gol 10094, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 25.25.285, bom dia, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Salvador, Azul 4082. Azul 4082, acione identificação via chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 060, ajuste na 06. 06, Bomed 1 até o 060, Azul 4082. Papá Romeu, Vitor Bravo Kilo, reduza para 1809. Boa noite, 09, o Vitor Bravo Kilo. Papá Romeu Foxtrot Lima, possível. Meu peso, ajuste no 06. 3000 no 06, gol 1162. Papá Romeu, Vitor Bravo Kilo, informo que o seu novo limite a radial 290 do VR Salvador. 290, solicito agora a proa 330 devido com armações. 330, sim, livre desvio. Aguarde o último vetor para o localizador. Ok, Vitor Bravo. DC-33 estabilizado? Estabilizando agora, DC-33. Complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118.95. Gente, vai completar chamando Torre 1295, DC-33. Gol no 1162, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 1-0, reposto estabilizado. 2000 autorizado procedimento, gol 1162.